0, só para 10. 0, 4, 5, correto, chantando para pushback, acionamento. Ok, vai chamar. Capitão Golfo Kilo Oscar para táxi, reporta Papá para ingresso no 7. Está livre, meu 3202, se mantenha 4 mil pés. Tango Mike, Fox Trot Serra, 2-0 cruzamento no 7, reporta Lima para ingresso no Ponte 1. Porto Lózica, ingresso no 7, retaguarda, reporta cabeceira pronto. Desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Tango Mike, Fox da Serra, para ingresso no Pátio 1, chama seu aluno 12 no decimal 1. Autorizado o cruzamento do Pátio, reparte passando meia dúzia. Zero meia dúzia de nós. Prossegue até o ponto de espera no mesmo chamitão R1-1-8, decimal 62, altímetro 1-0-9. Pois vamos, o chão 0-3, bom voo. Colado 08, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, corpo quilômetro. Controle Salvador de Papatango, Golf Kilo Oscar. Papatango, Golf Kilo Oscar, contato radar na decolagem, suba sem restrições para nível de voo no 00 na saída Arboruno. Arboruno 00, quanto possível, a direto Vitória da Conquista. Sente Golf Kilo Oscar, foi Arbor inicialmente. Bom, inicialmente, novo quilômetro. Mike Fox Trotserra, autorizado alinhamento e decolagem pista no zero, vento 090 graus, 0612 de nós. Solicitado pelo controle, vai manter proa até 4.000 pés. Confirma a restrição, vai manter por até 4.000 pés, conforme solicitado. Letra 2, chame em torno no 8, decimal 6. Chanel 6322, continua a aproximação, forma o Embraer 1-1-0, iniciando o decolagem de cabeceira 1-0, aguarde que está livre. E a destino, o nosso pouso será ao 00, corrigido, 0-0-1-0, voo quilógico. 0-0-1-0, voo quilógico. Fox Sierra, decolada 1-2, desconsidera a restrição anteriormente passada? E chame o controle, 119-8. 119-8, desconsiderando a restrição, Mike Fox Trot Sierra. Chame 6322, pouso autorizado no 0, 1-0-0 grau, 089. Pouso autorizado no 0, Xenero 6322. Mike Fox Trot Sierra, contato radar decolagem, sua para nível de voo no 00. Sem restrições na saída Arboruno. Gente, só para nenhuma de voo 100, sem restrições na saída Arboruno. Mike Fox Trot Sierra. Senhor Gol 2043, puxe back acionamento do 5. Foi 5 autorizado, chame sexo. 7, é uma tarde. É 322, solo 114, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. Batango Max para a situação de terra, quando possível, só me ser chamado de pouso. Está chamando pouso aos 0025, senhora. Max para a situação de terra. 0025, copiado, Max para a situação de terra. Taxi Gol 2043, 173 a bordo, 4 horas e 20, Galeão. Taxi autorizado via parte linda, ponto de espera, torre 113, 162, 3, 1, 3, bom, bom, gol 2043, você manda vinha com a partida no 2. E a 6 aeronave, partida, ponto de espera, torre 2, 3, Oi, Salvador, voo 2043, boa noite, paz, postagem. Seguro 043, autorizado alinhar e decolar, 1-0, vento 11-0 graus, 0-5 lance. Sim, decola, gol 043, decolador 22, chama o controle de Salvador, 19, decimal 8. 19 e 8 agora, muito obrigado, deu uma boa noite. Orgol 2043, muito boa noite. O 2043, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. 360, está pro de Leda agora, muito obrigado. Papai Tango, Mike Foxtrot Serra, está autorizado direto do destino. Fique atento ao tráfego 12 horas 20 minutos na frente, que decola daqui de Salvador também, indo para a Conquista. Autorizado direto Conquista, Mike Foxtrot Serra, está sentindo o tráfego. Papai Tango, Mike Foxtrot Serra, o tráfego é o Golf Quilógico. É o tráfego da companhia. 2043, passa 070. Tem possibilidade de autorizar a morte, vai dar presente? Rua 2043, mantendo a prova de veda, será coordenada a prova de morte, vai para o centro Recife. Gente, aguardando, obrigado. Controle, está estimando o pouso agora ao 00193, o mais forte do ATR. 0093, ciente, mais forte da Terra. Patangu, Golfo de Lógica, 53 milhas sul, do oeste do Salvador. Serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 00. E para o serviço de informação elétrica, chamei o centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. Vou em ótima. Ótima, presente, 2043. 2043, chame Centro Recife, frequência no 25.1, no alterno no 28.35. 251, 2235 agora. Obrigado. Uma boa noite. Zero to one alpha, descend via bomb to 4,000 feet, KNH 1013. Roger, descend via bomb 4,000 feet, KNH 1013, airport, zero to one alpha. Rapatango, Mike Foxtrot Serra, 50 milhas sudoeste do VR de Salvador, serviço ordem encerrado. Para serviço de informação alerta, chame o Centro Recife, frequência no 2000, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. Autorizado Recife, nível 390. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pupa, transição Aracaju, via Pêndulo 17. Transponder 5504, controle 119, decimal 8. Autorizado Recife, 390, decola da 10, curva à esquerda, Pupa, para 04, controle 192, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, caso direção on Alpha, descending to 2000 feet, clear to final ILS, pode ser visto localizer. Descending to 2000 feet and clear ILS to 1-0, call the television localizer, report show 2-0-1 Alpha. Folder of roads, Portugal, here to an alpha, television localized. Television alpha, complete procedure, call there now, 118.60. 118.60, Portugal, here to an alpha. Portugal 0, 2, 1, Alpha, Stabilizer, Localizer, runway 10. Portugal 0, 2, 1, Alpha, continue your approach, extended by landing gears. Continue the approach, Portugal 0, 2, 1, Alpha. Portugal 021 Alpha, clear to land runway 10, the wind is 090 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha on the ground at 49, turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet, gate 11 at Portugal 021 Alpha. Roger, gate 011 SDS via Golf Alpha Juliet for gate 11, remaining frequency Portugal 021 Alpha. Oceanamia 322 na escuta do solo. Ocean Air 6322, na escuta do sol. Salvador, muito boa noite, estacionário 6313, Paiane. Naturalizando 210 para 160. Quilômetro 313, o senhor identificação, autorizado descer para nível 050 via chegada Bond. 050 via Bond, possibilidade de voar direto Duna? Negativo, mantém o CD chegado, o chilômetro 313. Mantém a chegada, 6313. above ground American TC0, course clearance. Chinama 313, para interceptar a proa de dona, curva esquerda na proa 205. Esquerda 205, 6303. Chinama 313, limite ao curso localizador. Avioja, 6303. Chinama 313, canceladas as restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reporta quanto estabilizado e LS X-Ray pista no 0. 2.000, reporta a lei, 6303. Control 30, red to copy. The American 230. American 230, clear to Kilo Mike India Alpha Miami, initially set level 360 via Upper Zulu 20 until Lima India X-ray Oscar November. After Upper Zulu 20 until Alpha Romeo November Alpha Mike Arna, and after Accordia flight plan route. Departure from runway 10 after left turn. Momo departure, Mike Oscar departure, and Nenin transition. November Echo, November India Mike transition. Salvador departure 119.8 and Squawk 5511, American 230. American 230, understand we are cleared as filed on the Momo departure, NNM transition, Upper Zulu 20, Lixon, Upper Zulu 20, Arnhem as filed. Climb maintain flight level 360, squawk is 5511, American 230. Salvador departure frequency 119.80. 1980 for a departure frequency, American 230. The radio deck is correct, comeback ready for pushback and start, American 230, gate 09. We'll call for pushback and start, American 230.